Oi, Salvador, bom dia. Temperatura 01, no ponto zero da 0, próximo. 3601, autorizado a linha de colapso pela 0, vento 02, 0 grau, 03, nossa. É 9180, chama o centro, frequência 125. Área 125, decimal 1 no bom voo. Chama 9180. Ofício pro Chanel 9180. Chamar o centro, frequência 12835, secundária 125, decimal 1. 12835, decimal 1, direto. 1, detect the India, holding point tower, 1, 1, 8, decimal 95, 1, 8, 1, 3. Clear to taxi, up to holding point runway 10, via India, Bravo, Argentina, 1911. Salvador, bom dia, voo 9276 da Foxtrot. Voo 9277, formação Fox, confere, autorizado para Serra Brava, com Fiosca, via Pesilova 7, nível 400. Saída Arbor 1, após boa posição, alerta. Transponde 5036, controle Salvador 120, decimal 8. Seja autorizado 400 para Goiânia, via Upper Zulu 17. Decola no perfil da saída Arbor 1, Elefa 5036, só no controle 1208, o gol 9277. 277, cotejamento correto, chame pronto, portão 4. Reportarão 9277. 3601, decolada 54, controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, 3601, boa. Azul, alta que foi tango, apenas cheque de equipamento. Alto e claro. Ok, bom dia, obrigado. 601, contato radar decolagem, sobe via, nível 360, seja da Elba. 1-9-0-1-1, holding point runway 10. 1-1-8-1-9-5. 1-1-8-1-9-5, 1-9-0-1-1, total. Argentina 19011, pitch for takeoff from way 10, wind 100 degrees, 03 knots. Clear to take off, Argentina 19011, runway 10. O instalador está informando, a gente vai só deslocar a nave na posição 4, 4-3, o Alfa X-3 Tango, a posição 2-1, devido à coordenação de outras aeronaves na retaguarda para a movimentação. 6251 na guarda. Confirma a aeronave que pediu deslocamento no pátio 3? É Alfa X-3 Tango, só deslocado na posição 4 para 2-1, devido à coordenação que vai sair primeiro, e 2-0 na retaguarda. O sal do pátio está acompanhando aqui a coordenação. Gente, estamos finalizando. Ok, obrigado. Chamarei. Meia 251, para siga. Afirmo da Euler da Motiva. Argentina 1911, airborne at 58, contact Salvador Departure 120.8. Salvador Departure 120.8, Argentina 1911, solo, thank you. Salvador Departure Argentina 1911, climbing, flight level 020-360. Charlie Charlie, Argentina 1911, radio contact, flight to level 360 on dial departure. 360, dial departure Argentina 1911. Polo Salvador, Golfo, Foco, Centro, Palma Santa e Negócio, que me agradeço o apoio. Gente. Tan 3601, nos chamo Centro Recife, frequência 12835, secundária 125, decimal 1 no bom voo. Tan 1-9277, autorizado, chama o táxi. Depois de nós, boa noite. Tranquilo, Salvador, bom dia, 2535, com certeza. Formação Fox Trot. Autorizado para Serra Bravo, Romeu Juliette, VPZLU 44, nível 340. Saindo da EL, Leda Porto Seguro, primeira curva à direita. Transponder 5041, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, nível 340, VPZLU 44, saída da EL, Leda Porto Seguro, primeira direita. Transponder 5041, controle 208, decimal 8. Correto, chave pronto, portão 01. Bye-bye. 128-935, the neighbor 128-935. Alfa Yankee India, aeronave parqueada na posição 2 Lima, obrigado pelo apoio aí mais uma vez. Gente. para o táxi voo 9277 de OB1, 197, 3 horas e 41 minutos, autonomia plena com... O 277, direita via Índia, ponte para a torre, 18, décimo 95, Penharol na 0, no 2. Tem autorizado o táxi via Padrinho, ponte para a torre, 1895. Queria confirmar o Penharol, no 0, no 2? Afirmo, no 0, no 2. Tem o 925. Torre Salvador, bom dia, o voo 9277, ponto espero da 190. Voo 9277, autorizado alinhamento de decolagem, estando zero, vento calmo. Autorizado alinhamento de decolagem, o voo 9277. na 01. Autorizado, chama táxi. Ele vai responder o táxi 33. Gol 9277, decolada 013, controle salvador 120, décima 8. 208, gol 9277. Controle Salvador, bom dia, gol 9277. P9277, contato radar, sobe via ao nível 400, saída Árvore. Sobe via 400, saída Árvore, gol 9277. Gol 9277, o centro Recife solicitou que o senhor suba restrito ao nível de voo 340. 340 restrito, gol 9277. Salvador, boa noite, gol 1229, cliente da Fox Track para autorização São Paulo, com esse. Formação Fox, autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via 390, sai conforme rota do plano, nível 360. Saída da EO, Lida Monte, para a primeira curva direita. Transponder 5045, controle Salvador, 120-18. Autorizado São Paulo, nível 360, via Brasilondo 0, sobre a rota, decola da Eulé da Monte, a primeira curva direita, transporte 5045, controle da 08, gol 1229. Correto, chama pronto, pushback, acionamento. Salvador 2535 para o táxi do avião 909, altura 3 horas e 40, altura na Campina. 2535, direita via Índia, ponta espera torre 18295, KNH 10012. 1995, KNH 10012, 2535. 9277, chamo centro Recife, frequência 126-190, secundária 1218-18, bom dia. 260-288, bom 9277. Bom dia, Lula 153, ponto esperador, Rio 0 do Lá. Azul 2535, decolou os 21, controle 120-8, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, azul 2535. Azul 2535, contato radar decolagem, sobre via nível 340, seja da El. Afirmativo, 340, via da Eolia da Segura. Bom dia, Fox 7, confere, só um instante, 9-3-3-9-9, número 2 para qual pessoal instante, prepare da Eura da Morte, viu? Guarda, 3-3-9-9. Solo Gol 129, posição 9, perspectiva. Autorizado, chama táxi. Depois chama 129. Azul 2535, chama agora o centro Recife, frequência 128.35, secundária 125.1. Grande voo 360, saída da Eula da Morte, da primeira curva à direita. Transponder 5044, controle Salvador 120.8. Segundo, transponde 5044, aguarde para o perfeccionamento, portão 10. Temos? Alô, já passei a autorização do 3399, está pronto para o posto de posicionamento. Então, 3399, autorizado para Serra Brava, Golfo Romeu, Rio Pesuno 0 até Taubaté, nível de voo 340. Saída da Eulei da Morte, na primeira curva à direita. Transponder 5051, Conselho Salvador, no 20.8. Guarulhos, atendendo o 10, é Alves também, da Eulei da Morte, para depois nível 340, curva à direita após. Transponder 5051, Conselho Salvador, no 20.8, para o 3399. Então, 3399, cotejamento correto, aguarde o último estacionamento. Guarda. Solo Gol 29 para o taxi, 187 a bordo, 4 horas e 14, autonomia 35. 229, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 1-0. E a parte 1 do táxi é Índia, ponto de espera Torre 1-8-95, e negão 1-0, 1-2. Chame a 62 com 1, portão 1-0, autorizado, chame táxi. Paulo Salvador, Alfa, uniforme Charlie. Prossiga. É, bom dia, Alfa, uniforme Charlie, solicita reboque da posição pátio 3, 4, Romeu, para o pátio 1, Líder 1. Chame na saída do pátio 3, Alfa, uniforme Charlie. O uniforme Charlie já está saindo. Passar o tempo, irmão, para o tempo, irmão, não? 3 minutos. Solo Salvador, Alfa Uniforme Charlie, pronto para iniciar o reboque. Autorizado, início do reboque, chame na saída do pátio 3. Alfa Uniforme Charlie, 500. Solo Salvador, Chimera 6251 para o táxi, segundo, 62 a bordo, 4 horas e 45, galera. 1-2-2-9, Uno 229, boa noite, autorizando a linha de decolar, pista 1-0. Vento 360 graus, 2-9. Liga a linha de decolar, pista 1-0, Uno 229. 3399, portão 62 autorizado, chame táxi. Salvador, muito bom dia, Oceaner 6251. 6251, bom dia, ali mantém pista na zero. Ali mantém 10, 6251. Com 1229 decolado aos 37, controle 10, decimal 8, bom voo. Motor 108, gol 1229, boa noite. Boa noite, gol 1229. Noite 1229, contato radar, sobre via nível 360, saída da El. Via saída da El para 360, possível direto com a ativa? Foi Leda. Quando Leda, 229. Pedro, vento variável, 29. Autorizado, alinhar aqui, circular da 1062, segundo. Salvador Azul, Alfa aprovado até o ponto de espera da pista no zero, via parte 1, táxi em Índia, ponto de espera, sobre o 93195, Kenigão, no 0, no 2. Chanel 6251, decolados 40, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, um bom trabalho, 6251. Controle Salvador, bom dia, Oceaner 6251. Bom dia, 6251, contato radar na decolagem, sobe via nível 360, saída da EL. Via 360, na da EL 6251, se possível, ativar o 6251. Estado Leda, 6251. Direto Leda, 6251, aguardando o módulo. Alfa 3399, boa noite. A linha e mantém pista 1 no 0. A linha e mantém pista 1 no 0. Pode seguir 1. A gente vai falar do centro, vai aguardar mais 3 minutos para a decolagem. Controle, pode confirmar para o 6251, é para voar Leda ou Dael? Voa Leda. Leda, 6251, obrigado. Uno 229, chama agora o centro, frequência 128, decimal 35, secundária 125, decimal 1, por favor. Meia dúzia. Sim. Autorizado, chama finalizando. Uma boa noite, azul 4040, tente da Golf 360 para confirma. Vou falar aqui, confere. Com Golf confere, autorizado para confirma, via rota do plano de voo, no Pesilo 21 na primeira aerovia. Nível autorizado 360, saída Arbor 1, após voa Elefa, após DCT Tosop. Transponder 5057, controle Salvador 120.8. Autorizado com fim, confirmado o plano de voo 360, decolando na Elefa Arbor, ou melhor, Arbor Transição Elefa 5057, 120.8, é o controle, azul 4040. Saída Arbor 1, pós Elefa, DCT Tosop, excepto Resumo 21. Arbor 1, Elefa, DCT, Tosop para interceptar o Pesouro 21, azul 4040. Cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Chama na azul 4040. D699, decolada 45, controle 120, decimal 8, não voo. 308, está 33, não voo, bom dia. Bom dia, está 3399, decolada. 3399, contato radar, sobe via nível 340, saída da EL. Via 340 da EL, tá 3399. Solo Salvador, Alfa, Uniform Charlie. Diga. Alfa, Uniform Charlie, informa o sinal de reboque, bom dia e obrigado. Bom dia. Chanel 6251, suba restrito ao nível de voo 340 e chame o centro Recife na frequência 12835, secundário 125.1. Restrito ao 340, com Recife agora 12835, altera 1251-6251. Autorizado. Rafael, 3399, Solo Salvador na escuta do Mike até o Juliette. Prossiga. Solicitação de reboque da posição 1-2 da remota do Pátio 1, o gate 09. Exato, chame o taxi. Chame finalizando no portal 9. Ciente, informarei.